Abjet 6720, Recife 1288, Aperne 13325. 288-3325, obrigado. Mike Papa Lima, prossegui. Acho 4 acionamento, voo é local. Voo local, qual setor pretende? Positivo, senhor, vai fazer um sobrevoo sobre as avenidas de Salvador Paralela, posterior Orla, autorizado. Orla e depois Paralela? Ciente. Inicialmente, só afastará então no corredor Axé com decolagem da pista no 7. Acione o código 0107. Frequência do controle 119.8. A torre em 118.612. O Mike Papalima, qual o tempo de voo pretendido? Positivo, senhor. São 2 horas de voo. Vai chamar a torre 186, o controle 19.8. O transponder 01107, decola 17 e o corredor é a check-in. Mike Papalima. Mativo, com controle será liberado o acesso para sobrevoo da paralelo. Mike Papalima. Muito grato, Mike Papalima. O Salvador, tão 8002, gate 11, pronto para o pushback também. Chegou a de cópia. Guarda. Alô, Salvador, gol 1601. 1601, prosseguindo. Autorização Galeão, nível 360. Sente, aguarde cópia, 1601. Aguarda. Siga, Mike Papalima. 4-4, acionamento para local. Gente, chame pro táxi, Mike Papalima. Já obteve autorização do solo? Positivo. Positivo? Positivo, Mike Papalima. Gente, chame pro táxi. Controle Salvador, muito boa noite, 103560, vai cruzar, atingiu 150 e descido até o 110, informação é. C560, ação de identificação, desça para o 050, chegada a man. 050, chegada a man. É, poderia informar, continua com 90 metros disponíveis a pista? Permanece. Ok, então, no caso, o procedimento em uso aí é qual? Só copiou o ATIS? Copiei o ATIS, só que ILS sem glide não existe, né? Do controle, 119.8, a torre em 118.612. Seu transponder, 5564, tem 8002. Centralizado nível 340 para o Galeão, via para Zulu 14, decolando da pista 10 com curva direita na saída da El Transição Blast. Controle de CD1 no 98, torre 1 no 8612, código transponder 5564, está no gate 1 no 1, pronto, pushback, assinamento, 8002. Estacionamento correto, autorizado, puxa estacionamento, reporte táxi 8002. Autorizado, reportar a táxi 8002. Primeiramente, eu peço desculpa, vou checar o ATIS, com certeza é um erro da torre. Pode prosseguir para o RNAV, inicialmente mantenha a chegada à AMAN para o 050 e aguarde a autorização para o servidor 366. Ok, muito obrigado aí, não? Também não tem problema, isso acontece. Obrigado aí, o RNAV então da 10, então 3560. Pista 10, curva direita, saída Gole Ofito, 119.8 ao controle, 186 torre, aciona 5565, cono 764, ponto para pushback, acionamento, gatinho. Portão 5, está autorizado, reporte táxi, gol no 764. Reporte Aragão, 764. Está pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado Guarulhos, o nível autorizado inicialmente é o 300. Rota Perzulu, Aperuísque 50. Decola pista 1 no 0, curva direita, saída da El, transição de neve. Frequência do controle 119.8, torre 118, meia dúzia. Transponder 5574, TAM 3897. Autorizado nível 300 pela Uber 50, decola da pista 90, curva direita, na saída da El de Ner. O controle 119.8, a torre 118.6 e o transponder 5574, TAM 3897. Afirmativo, nível inicial 300, 3897. Nível 300 como cotejado, TAM 3897. A gente não estava falando do seu Dwight. Tudo bem, mas então vamos prosseguir na RNAV da 10. Dá uma olhadinha no inglês, acho que não tá falando sem slide. Você vai ver na parte de português aqui. Muito obrigado. O inglês nós acabamos de ouvir, foi a mesma frase que você ouviu e está informando o glide inoperante. Ok, obrigado. A gente tá dando algum problema, então a gente não está escutando a parte do glide, mas tudo bem, não tem problema não. Seguindo a RNAV, tá ok? Positivo, senhor. Sente. Obrigado. No 601, está pronto para a cópia? Estou no 601 para seguir. O nível autorizado para o Galeão foi 380, 380 Perzulu no 4, decola a pista 10 com curva direita, saída da El, transição Bless. Frequência do controle 119.8, torre 118, meia dúzia, seu transponder 5571, gol no 601. Autorizado Galeão 380, uniforme Zulu 14, decola da 10, curva na direita, executará da El Bless, 198 controle, 1862, 5571 código, 60 no voo. Informe pronto para puxa acionamento. Senhor, não autoriza. Positivo, então vai seguir até as proximidades do hotel Pestano, ok? Tem linha do litoral em condições visuais na minha escuta. Na sua escuta, o Maicon Palhão. 3560 da TAM, prossegue a descida para 2.500 pés, o ajuste em Salvador, no 0, no 4. Após toque, a posição servidor 1366, reporte na final da RNAV. Para 2.500 com 1014, após toque, voa Serra Vitor 366, chamará no RNAV, TAM 3560. Para o táxi, gol no 764, com 4.6 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna com fim. No 764, táxi autorizado para o ponto de espera da 10, quando lá chame torre 118, meia dúzia no 764. Até o ponto de espera, quando pronto, 118.6, gol no 764, a Charlie liberada. Afirmo. Vamos Valdotão 8002 para o táxi com 12 no abordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Guarulhos. 8002 tem táxi autorizado, Juliette Alfa. E ponto de espera, chame Torre 118, meia dúzia, boa noite. Via Juliette Alfa, ponto de espera, Torre 18, meia dúzia, tá 802, graças. Para o Tonte 002, a Bravo e Charlie permanece fechada, né? A Bravo que permanece fechada, ok? A Charlie não, tá liberado, ok? Pode seguir em frente aí, vai ingressar pela direita aí, ok? Aqueles 90 metros, aquela parte concretada da cabeceira que tá fechada. Tá, ok, obrigado. Então vai quando pronto, Torre 1862 no ponto de espera do 0 na Charlie. Graças. Logo, ONU 601, puxa acionamento, posição 06. Meia dúzia, coordene com a equipe de solo, vai passar um aerobase a cauda, aerobase da TAM, assim que ele passar, você já pode executar o pushback, informe táxi no 601. Aerobase da TAM, livre puxa acionar, reporte táxi no 601, gol. Solo Salvador, TAM 3897, pushback acionamento, posição 02. Portão 2 autorizado, reporte táxi 3897. Autorizado, reporte na porta táxi, pistão 90, pistão 3897. Decola pistão 90, voando 764. Controle Salvador, muito boa noite, Gono 273, informação Eco. Gono 273, ação de identificação, desça para o 040, chegada Bonf. 040, identificou a chegada Bonf, desça. Salvador, boa noite. Tonte 002, ponto de espera, dono 0, pronto, decolagem. Ciente, autorizado a linha de manter. A linha de manter no 0, 08, 02. Passando o Servitor 366 no RNAV 3560. 3560, complete final, chame Torre, frequência 118 decimal 6. Passando para a Torre 186, o TAN 3560. Controle. Obrigado, boa noite. Boa noite. Acione identificação, autorizada a chegada Mari, desse mantenha o 050. Identificou na Mari para o 050, 3294. Controle, boa noite, 764, tudo que eu peço? Ultima 4 da Gol, contato radar, saída Goya, sobe para o 360, vigilante. 360, obrigado, senhor. Controle, boa noite, o Webjet 6708 com a Eva. Gol, Gol no 601 no táxi, 127 a bordo, 3 horas e 49, Campinas. Yeah. 2010, bravo que lindo. Objeto 6708, sua identificação, chegada MAN, desse mantém o 050. Identificou, 050 na chegada MAN, 6708. Do 1,5 milha para o Servito 372. Gente. Então 8002 autorizado a decolar. 180 graus, 12 nosso. Iniciando no 0, então 8002. 210, bravo Kilo Índia. São 8002, decolou aos 1-1, chame o controle. Controle, Salvador 198, então 8002. São 3560, autorizado pouso, deslocamento de 90 metros, 180 graus, 1-1 nosso. Livre pouso com a cabeceira deslocada em 90 metros, São 3560. 2, contato radar, sobe ao 340. Para o 340, tanque 002. Bravo Kilo Índia, esquerda 160, intercepta localizador final, pista no 0, sem glide. Esquerda no 160, para o lote sem glide, Bravo Kilo Índia. Os do Tânia e Mateus no 060 no gol. O Galeão. Gente, 3897, tem táxi autorizado, ponto de espera no 0, número 2 na decolagem. Quando lá, chame torre, 118, meia dúzia, boa noite. Gente, autorizado até o ponto de espera no 0. Quando lá, 118, meia dúzia, está 3897, bom trabalho. Obrigado igualmente. Possibilidade de voar direto Leda, o TAM 8002? Autorizado, Leda. O Gol 764 chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 13325. 188-3325, obrigado, boa noite, senhor. Boa noite. Manter o no 601, né? Aliás, manter o 601. Bravo que o Lindy interceptou? Afirmativo, tá no lote. Chame agora a torre em 1 no 8 decimal, meia dúzia, Bravo que o Lindy. Sério a torre, Bravo que o Lindy. No 273, desce para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizada a final da pista no 0 sem glide. Reporte no lock. 2.000, ciente do ILS X3 sem glide, com 273. Reportará no lock. E Bravo, Kilo Índia. Aguarda autorização de pouso. Guardando. 1601 autorizado, decolar. 1960 graus, 139. Ele livre, decolando, igual 601. Portão 8, 135, 60. Crack da presença, 8002, grato. Então 3894, informe velocidade. Tá batendo 250, 3894. Reduza para 210 nós. 210, 3894. Torre Salvador, tá 3897, ponto de espera da 10, pronto. Torre Salvador, boa noite, tá 3897. Boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, tá 3897. Objeto 6708, desce para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 3.014, 6708. No 601, decolou 15, chama o controle. 98, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, gol 1601, cruza 1400 pés na sua. Boa noite, 601, sobe a 380, serviço de vigilância. 380, gol 1601. Patango Bravo Kilo Índia, cabeceira deslocada, 90 metros, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, 160 graus, 11 nós. Trem baixado e travado, pouso autorizado, Bravo Kilo Índia. Suficiente. TAM 3897, após a passagem do Papa Alfa 30 na curta final, autorizado a alinhar e manter. Após a passagem da aeronave na curta final, alinha e mantém, TAM 3897. Para 200 nós. Reduzindo 200, 6708. 3894, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda para o 010, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 010, limite ao loque, 3894. Guarulhos, 360, está coordenada, Guarticota, prepare da Eldner, Guarticota. Da Eldner, gol 1940. Papatango Bravo, Kilo Índia, no solo 17. Libere direita, solo 12, 1.9. Sendo 8, desce para 2.000 pés, você vai seguir o 737 que está à sua esquerda, a 1 hora, 7 milhas. Prossiga nossa redução para 1.70 nós. Ok, já está reduzindo 6.708. Controle, o mais Papa Lima. Prossiga na escuta. Assistindo, senhor, condições de fazer um sobrevoo sobre o Shopping Guatemi? Iniciando 9.0, 3.897. Positivo, senhor. 500 pés. Cruzamento do Pátio Lima, Bravo. Ok. Alfa, Juliette, cruzamento Pátio 1, reporte ingressando Taxi Lima. Bravo, Quilândia. Salvador, Gol 273, estabilizou no lock. 273 da Gol, prossegue na final, chame torre no noite decimal 6. 18-6, 273. 1894 da TAM, direita na proa 050, intercept localizador. Direita 050, intercept lock, mantém 040. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Desça para 2.000 com 1014, 3894. 1273, ciente, autorizado pouso, pista 10, 170 graus, 079, cabeceira deslocada 90 metros. Ciente, 1273. Novo quilo, acione stand-by no transponder. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3897 decolou, saída da El. Noite 3897, sobe para o 300, vigilante. 300, sem restrições, vigilante. 6708, reduz com aproximação, chame torre agora em 1-8, decimal 6. 986, 6708. Uno 601, chama centro Recife, 1288, alterno 3325. 288, 3325, boa noite, obrigado. Boa noite. Controle 3894, agora estabilizado no lock. 1894, reduza com aproximação na minha escuta. Reduzindo na sua escuta, 3894. Torre Salvador, boa noite, objeto 6708. Final embaixo de trabalho. Torre Salvador, boa noite, o objeto 6708. Final embaixo de trabalho, como número 2. O objeto 6708, ciente, aguarde autorização de pouso. Chame passando Simbra. Matará Simbra. Bravo Kilo Índia, pode prosseguir seu táxi. Índia, Mike, informe na Quebec. O destino é pátio 5 ou pátio da Bata? Informe na Quebec para ingressar na pista 35. Bravo Kilo Índia. Sou sempre embaixo travado, 6708. Gente, aguarde autorização de pouso. São 3894, chame torre, frequência 118, decimal 6. 386, 3894, ok. Torre Salvador, boa noite, está 3894. Está 3894, chame passando Simbra. Está passando Simbra, 3894. Gol no 273, no solo 23, libere a direita, solo 121, no decimal 9. Para a última, a direita após 219, 273. Webjet 6708, chame passando a DA. Mara. O MDA, melhor, MDA. Ok, entendeu. Luíndia, chama agora a torre 118, meia dúzia. Bravo, que Luíndia.